Kilo, parte 3 na escuta. Alfa Kilo, parte 3 na escuta. Fico na frente. Quatro, tempos autorizado, 910, vento 160 graus, 62 de nós. Pouso livre na pista 10, chamé 6224. Ajuste agora no 0 no 7. 0 no 7, cuidado. Do 2224, chama Centro Recife, frequência 12685, alternado 12545. 12685, 12545, passada de 2225. Trip 5515, desça para 2000 pés, autorizada a final no 0, resposta habilizada. Para 2000, vai reportar, 5515. Solo 09, na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Na sua escuta Alfa, reporte antes da Juliette, 6224. Autorizado, Guarulhos, 360, eu peso 16, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, pós Leda, vou direto, bridge. Controle 120, decimal 8, transponde 50, 15. Barulhos, vinível de voo 360, via Upzulu 16, decola da 10, curva direita da Euleda Brito. Controle 208, transponde 5025, copiou o gol no 074. 074, correto, reporte pronto. Já está pronto, gol no 074. Fala azul 4209. Prossiga. No 013, pushback e acionamento. Autorizado, reporte táxi 4209. Eles acham um ataque 4209. O gol 974 tá pronto. 274 pronto pro push? Afirmativo. Ciente, é o número 2 no setor para push. 5595 estabilizado no ILS. VIP 5595, complete final, chame torre 1186. 1186, obrigado, boa noite. Ingresso Juliette, Rio 6224. Aguarde para ingresso na Juliette, seu portão no Ceará 01. Guardando 01. Torre Salvador, boa noite, trip 5515 final, 10, baixo travado. 5515 avistado, pouso autorizado, 90, 130 graus, 79, ajuste no 017. Livre pouso, 5515. Sala Azul 4209 para o táxi, 49 a bordo, 3 horas e 5 cabinas. Gente 49 no POB, via Índia, ajuste no 017, repassando espera pronto. Índia 0017, informar a quantidade no 0 pronto, 4209. Agilizando. Juliette, porta 1224. 074, guardem com sua equipe de solo, após o Fokker 100 da Oceané parquear portão 01, o senhor vai iniciar o push, portão 02. Sim, Matheus. TRIP 5595, lembrou a pista. 5515, ela me escuta, Alfa Kilo Pat 3, selo 15. Alfa Kilo Pat 3, na sua escuta, 5515. Estou instalado novamente, uso 4209, com cidadão no 0, pronto. 4209, autorizado, ingresso da colagem, 10, vento Salvador 140 graus, 10 nós. Livre alinhar e decolar da 10 azul 4209. 209, decolado zona 8, controle 208. 208-4209. Controle Salvador, boa noite, azul 4209, cruza 2000, na Dael. Azul 4209, contato radar, sobre uma tenha de voo 380, vigilância. 380, vigilância 4209, solicita quando possível voar da El. Autorizado da El. Tá presente da El 4209. Solo Salvador, Bono 074, 31 a bordo, 4 horas e 4 de autonomia, observa na Galeão, próximo da área. 31 ou 131? 31, somente. 31 no Via Índia, ajuste no 097, aposta quando estiver pronto. Ou no 097, Via Índia, resposta na ponte, espera pronto, ou no 074. Muito boa noite, eu vou 1074, pode esperar 10 pronto. Ingresso de decolagem autorizado, 150 graus, 10 nós, ajuste no 0 no 7. Zero vai ser livre, decolagem da 1-0, com 1074. Sobe e mantém nível de voo 360, vigilância radar. Sobe de 360, Gono 074. 4209, chama Centro Recife. Frequência 1251, alternativa 1-3325. Recife 1251, alterna 1-3325, boa noite, 4209. Boa noite. Chama Centro Recife, frequência 1251, alternativa 1-3325. 1251, 1-3325, 1074, grato. Alô, Xanar 6224. Zero Galeão. Tô à guarda de coordenação e cópia Aracaju. Quadrado 6224. Afirmativo. Ciente, o Rio, um minutinho pra cópia Galeão. Obrigado. 24, pronto a cópia? Tá pronto, 6224. Prisada Aracaju, nível 190, decola da 10, curva esquerda. Uca, Jama, sua saída, após direto. Controle 208, transponder 5025. Seria repetir o controle, seu 6224? 080, 120.80. Autorizado 90 para Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, saída por Cajamo, em seguida VCT, aciona 5025, controle 1208, é o Oceaner 6224. Correto, 5025, com reporte pronto no 1, 6224. Estará quando pronto, 6224. Salvador, boa noite, o T31978, paciente da informação Alfa. T31978, acione identificação, chegada Mari, desça 050. E Mari, desça 050, poderia voar na proa de TAP? Prisão de TAP. Ciente T31978, voa de TAP. E o 5972 pronto a cópia? Afirma aqui. O Rio autorizado, Galeão, nível 320, na Upper Risco 50, decola da 10, curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, voa direto Eudes, controle 1208, transponder 5024. Autorizado 320. Na Upper Whisky 0, saída da El Vida, após Vida Hilt, curva direita, 208, 5024. Rio 5972, cotejamento correto, reporte pronto para o posto. Na parte 3 para o Rio, autorizado, puxa, contato.